Em um verso viro verso, só mais um no universo. Nem me estresse enquanto expresso positividade. Só mais um que tem acesso em zoom do que acontece à frente, entende? Só mais um que não se rende ao mercado. Só mais um que luta pelo resgate. Vê se me entende, a indústria faz o jogo e a gente faz a arte. Traíra conspira, mas nada retira. Com ser de mentira, nem vale metade de um ser de verdade. Aí? Uma noite mal dormida, mais uma missão cumprida. Um novo dia, uma chance pra vida. Um caminho, uma vinda, uma ida. Uma escolha, uma entrada e uma saída. Um amor, um coração que bate. Um rancor, uma lágrima que te abate. Uma palavra boa pra te fazer melhor. Uma oração pra afastar o que tem de pior. Um sorriso pra te fazer feliz. Uma pessoa que entenda o que você diz. Uma canção de Elis pra relaxar. Um caos pra te estressar. Uma paisagem pra admirar. Um lugar, uma selva, um lar pra ficar. Um sonho, um destino, uma meta a traçar. Um sentimento pra demonstrar. Um carinho pra alimentar. Uma saudade pra te esperar. Um sorriso, um pôr do sol, uma companhia. Uma emoção, uma ação pra melhorar seu dia. Uma atenção, uma indecisão pra uma ousadia. Um momento bom pra relembrar uma nostalgia. É só um mundo pra se percorrer. Um caminho que se deve escolher. Pra lutar, pra vencer. Um ponteiro, não perca seu tempo então. Vá viver, vá viver, vá vencer. É só um mundo pra se percorrer. Um caminho que se deve escolher. Pra lutar, pra vencer. Um ponteiro, não perca seu tempo então. Vá viver, vá viver, vá vencer. Só mais um que embarca no busto lotado. Só mais um que tem de herança marca de mais um rapaz comum. Mais um com vários poemas, com vários temas, com vários problemas, mas com uma solução pra cada um. Só mais um que não desacredita da vida. Nervoso ou tranquilo, seguindo aquilo que o peito dita. Só mais um, nem Osama, nem Obama, que sabe que a fama é uma drama que engana quem acredita. Mais um nessa corrente, crente que se a cidade é fria, naturalmente a poesia nasce quente. Um no meio dessa gente sem tolos que sente que se um pensasse por todos, tudo seria diferente. Só mais um que crê na esperança desde criança. Mais um no meio da tribo que não se cansa. Com maldade na sinceridade na cidade. Foda-se igualdade sem suavidade na vingança. Só mais um que sabe do que cê sabe. Só mais um que ama Deus, porém também odeia o Kassab. Se não me conhece, eu me apresento então. Sou só mais um que se inspira e pira em rap nacional. É uma ampulheta pra um punhado de areia. Uma plantação, uma semente que semeia. Uma escada com descida e subida. Um recomeço pra cada ponto de partida. Uma rua, uma esquina pra se relembrar. Um parto, um filho pra amar e ensinar. Uma gangorra pra balançar. Saber que tudo vem, mas também tudo vai voltar. É só um mundo pra se percorrer. Um caminho que se deve escolher. Pra lutar, pra vencer.